saqueadores. São saqueadores, olhando qualquer coisa, administrando o cerrado. Logo quando acordam de manhã, jogam pra dentro farinha de pão com leite. Rapadura é seu sustento, com a energia armazenada dá para caçar cogumelo, cortar lenha, apanhar manga e gravatar. São saqueadores, são saqueadores, desbravando. Saqueadores.